não tão franca, pois tal seria impossível. Elizabeth nunca se lhe dirigia sem que sentisse um vazio dentro de si, pois havia cessado aquele conforto da intimidade, e, embora decidida a não faltar com as suas cartas, faziam mais por aquilo que entre elas existira do que pelo que agora existia. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com uma certa ansiedade, explicada apenas pela curiosidade em saber como ela falaria do seu novo lar, que achara de Lady Catherine e até que ponto ousaria pronunciar-se sobre a sua própria felicidade, embora, uma vez lidas as cartas, Elizabeth sentisse que Charlotte se exprimiria em todos os aspectos exatamente como ela o teria previsto. O tom era animado, dizia-se rodeada de todas as comodidades e nada mencionava que não fosse digno do seu louvor. A casa, a mobília, a vizinhança e as estradas, tudo lhe agradava, e a atitude de Lady Catherine, afável e cortês. Não passava, ao fim e ao cabo, da própria descrição do Sr. Collins de Unsford e Rosings adequadamente suavizada, e Elizabeth percebeu que teria de esperar pela sua visita ali, se quisesse saber o resto. Jane escrevera algumas linhas à irmã para lhe anunciar a sua chegada a Londres, e, quando ela lhe tornou a escrever, Elizabeth esperou que ela já lhe pudesse dizer algo sobre os Bingleys. A segunda carta, porém, não correspondeu à sua impaciência. Desde há uma semana que Jane se encontrava na capital sem que Caroline tivesse ainda dado qualquer sinal de vida. Esta atitude, contudo, a irmã atribuía ao fato de a sua última carta dirigida de Longbourn e amiga se ter provavelmente perdido. A minha tia, continuava ela, atenciona ir amanhã para aqueles lados da cidade e eu aproveitarei a oportunidade para uma visita à rua Grosvenor. Após a visita, em que estivera com a menina Bingley, ela tornou a escrever. Abre aspas, não achei Caroline muito bem, D-I-S-P-O-S-T-A, fecha aspas, referia-se ela, abre aspas, mas mostrou-se bastante contente por me ver e queixou-se-me de não a ter avisado da minha vinda a Londres. Afinal, eu sempre tinha razão, pois ela nunca chegou a receber aquela minha carta. Perguntei-lhe pelo irmão, naturalmente. Respondeu-me que ele estava de perfeita saúde, mas tão ocupado com o Sr. Darcy que raramente lhe punham a vista em cima. Percebi que esperavam a menina Darcy para jantar. Gostaria de a ter visto. A minha visita não durou muito tempo, pois Caroline e Sr. Austin preparavam-se para sair. Creio que em breve as verei, a q u i abre aspas. Elizabeth contemplou a carta, profundamente desanimada. Estava convencida de que só por um acaso o Sr. Bingley viria saber da presença da irmã na capital. Quatro semanas passaram sem que Jane soubesse alguma coisa dele. Tentou persuadir-se de que não o lastimava, mas não poderia continuar a iludir-se sobre o desinteresse da menina Bingley. Após ter, durante 15 dias, permanecido todas as manhãs em casa, em cada manhã ter inventado uma nova desculpa para o fazer, a amiga dignou-se finalmente retribuir-lhe a visita, porém, o pouco tempo que condescendeu em ficar e, sobretudo, a alteração dos seus modos tiraram qualquer dúvida a Jane. A carta que, pela ocasião, escreveu a irmã demonstrou o que ela sentiu. Minha querida Lizzie, sei que serás incapaz de uma atitude de triunfo quando te confessar que estava inteiramente iludida a respeito da estima da menina Bingley por mim. Contudo, minha querida irmã, se bem que o que aconteceu te venha dar razão, não me julgues obstinada ao continuar a afirmar que, perante o comportamento dela no decorrer da nossa amizade, a minha fé era tão justificada quanto a tua reserva. Não entendo qual o intuito dela ao alimentar uma certa intimidade comigo, mas, se as mesmas circunstâncias voltassem a repetir-se, estou certa de que me deixaria de novo iludir. Caroline só ontem me retribuiu a visita, e até lá não recebi da sua parte uma palavrinha sequer. Quando, finalmente, apareceu, tornou bem evidente que não tinha qualquer prazer nisso, deu uma desculpa ligeira e formal por não me visitado mais cedo, nada disse quanto a desejar ver-me de novo e comportou-se de modo tão estranho e diferente que quando ela saiu eu estava perfeitamente decidida a não continuar como sua amiga. Tenho pena dela, mas não posso deixar de a censurar. Foi incorreta ao sacudir-me do modo como fez. Posso, sem receio, afirmar que todas as iniciativas para uma maior intimidade partiram sempre dela. Contudo, lastimo-a, pois deve sentir que agiu mal e porque estou certa de que foi a sua ansiedade pelo irmão que lhe inspirou tal atitude. Não será necessário alongar-me no assunto, e, embora, abre aspas, nós, fecha aspas, saibamos que tal ansiedade é absolutamente descabida, uma vez que ela a sente, vejo facilmente justificado o seu comportamento para comigo, além disso, o irmão devota-lhe tal ternura que qualquer que seja a ansiedade dela seu respeito é sempre norteada por sentimentos naturais e sãos. Não deixo, contudo, de estranhar que precisamente agora alimente tais receios, pois, se ele tivesse algum interesse por mim, há muito tempo que nos teríamos encontrado. Creio que ele sabe da minha presença na capital, pois foi, pelo menos, o que da conversa dela deduzi, porém, pela sua maneira de falar, fiquei também com a impressão de que ela tentava persuadir-se a si própria de que o irmão se interessava realmente pela menina Darcy. Não compreendo. Se não receasse qualquer precipitação ou crueldade no meu juízo, sentir-me-ia tentada a dizer que existe em tudo isto uma forte aparência de duplicidade. Enfim, tentarei banir do meu pensamento tudo o que me apoquenta e pensar naquilo que me fará verdadeiramente feliz, ou seja, na tua afeição e na infatigável bondade dos meus queridos tios. Não tardes em escrever-me. A menina Bingley falou em nunca mais voltarem a Netherfield e tencionarem largar a casa, mas por ora ainda nada é certo. Seria preferível nada dizeres sobre isto em casa. Alegra-me que tenhas recebido notícias tão agradáveis dos nossos amigos em Hunsford. Por que não acompanha Sir William e Maria? Estou certa de que acabarias por gostar. A tua, etc. carta entristeceu Elizabeth, mas em breve teve a consolação de pensar que Jane não continuaria sendo ludibriada, pelo menos pela irmã. Quanto ao irmão, tinha ruído toda a expectativa que ela à volta dele criara. Não desejava sequer que ele tentasse retomar com Jane. Quanto mais analisava o caráter dele, tanto maior era o seu desânimo, e, como punição para ele, assim como possível vantagem para Jane, esperava que em breve ele se casasse com a irmã do Sr. Darcy, pois, segundo o Sr. Wickson, ela depressa o faria lastimar o que ele desdenhara. A Sr. Gardiner, entretanto, escrevera a Elizabeth, lembrando-a da sua promessa referente àquele cavalheiro e pedindo-lhe notícias, ao que Elizabeth prontamente acedeu, embora elas fossem motivo de maior regozijo para a tia do que para ela própria. A sua aparente inclinação acalmara, as suas atenções tinham cessado, e ele era agora o admirador de uma outra. Elizabeth era suficientemente perspicaz para constatar tal facto, e, ao observá-lo escrever sobre ele, fazia-o sem grande mágoa. O seu coração tinha sido ligeiramente afetado apenas e a sua vaidade comprazia-se em acreditar que seria ela a eleita, tivesse a fortuna permitido. A súbita aquisição de 10 mil libras constituía o principal encanto da jovem junto de quem ele presentemente se fazia valer de toda a sua amabilidade, mas Elizabeth, menos sagaz neste caso do que no de Charlotte, não lhe criticou o seu desejo de independência. Pelo contrário, nada poderia ter decorrido mais naturalmente, e, tendo-lhe sido dado supor que representava para ele um doloroso esforço renunciar a ela, Elizabeth, pelo seu lado, prontificou-se a aceitar tal atitude como uma medida sensata e desejável para ambos, e muito sinceramente desejou-lhe felicidade. De tudo isto a Sr. A. Gardiner foi informada, e, após o relato das circunstâncias, ela continuou, abre aspas, estou agora convencida, querida tia, de que não cheguei a estar verdadeiramente apaixonada, pois, se acaso eu tivesse experimentado essa pura e elevada paixão, a estas horas não suportaria ouvir mencionar o seu nome sequer e desejar-lhe-ia todo o mal. Ora acontece que não só os meus sentimentos por ele são extremamente cordiais, como nada tenho contra a menina King. Não sinto em mim qualquer ódio por ela, nem má vontade, tampouco que me impeça de ver nela uma boa rapariga. Nunca poderia ter se tratado de amor. A minha cautela foi providencial, e, embora eu me tivesse de certo tornado num objeto de maior interesse aos olhos dos outros, estivesse eu perdidamente apaixonada por ele, não posso dizer que lastime a minha relativa insignificância. A importância é, por vezes, adquirida a elevado preço. Kitty e Lydia sentiram-se mais do que eu própria pela sua deserção. Elas pouco conhecem do mundo e ainda não estão preparadas para admitir a mortificante ideia de que um jovem belo necessita tanto de um pecúlio para viver como qualquer outro, fecha aspas. Capítulo 27. Sem outros acontecimentos de maior na família de Longbourn e apenas diversificados pelos passeios a Meryton, umas vezes com chuva, outras vezes com frio, decorreram janeiro e fevereiro. Em março iria Elizabeth para Oxford. Não simpatizara, a princípio, com a ideia da visita, mas, tendo descoberto que Charlotte tinha grande empenho na sua ida, foi, a pouco e pouco, habituando-se a considerá-la não só com um certo prazer, como com uma certeza cada vez maior. Ausência aumentara o seu desejo de voltar a ver Charlotte e mitigar a sua aversão pelo Sr. Collins. Não deixava de constituir uma novidade, e como, com uma mãe como as suas irmãs tão pouco cativantes, o ambiente em casa nem sempre era o que seria de desejar, considerava oportuna uma pequena mudança de ares. A viagem permitir-lhe-ia, além do mais, avistar-se com Jane, e, em resumo, à medida que o tempo se aproximava, assim crescia a sua impaciência. Porém, tudo decorria lentamente, e quando, por fim, ficharam a viagem, decidiram de acordo com a primeira ideia de Charlotte. Elizabeth iria na companhia de Sir William e de sua segunda filha. Londres completaria a primeira etapa e aí tencionavam passar parte do dia e a noite. A Elizabeth unicamente lhe custava deixar seu pai, que de certo sentiria a sua falta, e a quem, chegada à altura, agradava tão pouco a partida da filha que lhe pediu para ela lhe escrever e quase lhe prometeu responder a sua carta. A despedida entre ela e o Sr. Wickham decorreu de forma perfeitamente amigável, e mais acentuada nele ainda. Embora de momento as suas atenções se encaminhassem noutro sentido, ele não poderia esquecer que Elizabeth fora a primeira a despertar-lhe e a merecer-lhe essas mesmas atenções, a primeira a escutá-lo e a lastimá-lo, a primeira a ser digna da sua admiração, e, no modo como ele se despediu, lhe desejou bons momentos e lhe lembrou com o que ela deveria contar na pessoa de Lady Catherine de Bourgh, fazendo simultaneamente votos para que a opinião de ambos, tanto sobre essa senhora como sobre todo o mundo em geral, nunca deixasse de coincidir. Ele deu provas de uma solicitude e de um interesse que ela sentiu não deixar de fortalecer para sempre os laços de uma amizade sincera entre eles, e dele ela se apartou convencida de que, casado ou solteiro, ele seria sempre a seus olhos o modelo da simpatia e do encanto. Os seus companheiros de viagem, no dia seguinte, não eram de índole a desfazer nela a boa impressão que o Wickham lhe deixara. Tanto Sir William como sua filha Maria, uma jovem prazenteira mas tão fútil como ele, nada tinham que dizer que valesse a pena ser ouvido, e não eram escutados com maior delícia que a chiadeira da carruagem. Elizabeth tinha, com efeito, uma predileção pelo absurdo, mas há muito tempo que conhecia Sir William. O relato maravilhoso da sua apresentação na corte da sua investidura já não era novidade para ela, e as suas delicadezas tinham sofrido um desgaste idêntico ao da sua conversa. Não teriam, nesse dia, mais de 24 milhas a percorrer, mas quando saíram ainda era madrugada, pois tencionavam estar na rua Gracechurch por volta do meio-dia. Quando pararam à porta do Sr. Gardiner, Jane encontrava-se a uma das janelas da sala aguardando a sua chegada, e, quando entraram em casa, já ela se encontrava no vestíbulo para os receber. Elizabeth, olhando-a demoradamente, regozijou-se por a ver tão saudável e encantadora como nunca. Ao cimo das escadas acotovelava-se um pequeno grupo de crianças, rapazes e raparigas, cuja ânsia de ver a prima não lhes permitira esperar na sala de visitas, e cuja timidez, pois há um ano que a não viam, lhes impedia de descer ao seu encontro. O ambiente era de alegria e afabilidade. O dia decorreu da forma mais agradável, a tarde passada no alvoroço das compras e a noite num dos teatros. Aí, Elizabeth procurou o lugar junto da tia. O primeiro assunto a ser abordado entre elas foi a respeito de sua irmã, e exaltou a maior preocupação que espanto ao ouvir, em resposta às suas minuciosas inquirições, que, embora Jane continuasse lutando por manter a sua boa disposição, tinha períodos de desânimo e melancolia. Era, contudo, de esperar que eles não durassem por muito tempo. A Sr. Gardiner contou-lhe também em pormenor a visita da menina Bingley à rua Gracechurch e repetiu-lhe as várias conversas que desde então tivera com Jane, e que lhe davam a entender não existir da sua parte qualquer interesse em continuar tal amizade. A Sr. Gardiner referiu-se, seguidamente, à deserção de Wickham e congratulou a sobrinha por a suportar com tanta dignidade, mas, querida Elizabeth, acrescentou ela, que gênero de rapariga é a menina King? Custar-me-ia ver que o nosso amigo, afinal, não passa de um interesseiro, por amor de Deus, querida tia, qual a diferença no casamento entre o interesse e o motivo prudente? Onde acaba a prudência e começa a cobiça? No Natal a tia receava que ele casasse comigo, pois seria uma imprudência, e agora? Porque ele procura cativar uma rapariga que possui 10 mil libras, a tia pretende que ele seja um interesseiro. Basta que tu me digas que gênero de rapariga é a menina King, eu saberei o que pensar dele. Ela é uma rapariga estupenda, creio eu. Nunca ouvi dizer o contrário, mas ele nunca lhe ligou importância, senão quando o avô morreu ele deixou a sua fortuna. Não, porque haveria ele de lhe ligar? Se não lhe era permitido conquistar a minha afeição, porque eu não tinha dinheiro, por que razão haveria ele de se voltar para uma rapariga por quem ele não se interessava e que era tão pobre como eu? Contudo, parece-me pouco delicado da parte dele rodear de atenções essa menina após a morte tão recente do avô. Um homem em situação embaraçosa não tem tempo para considerações dessa ordem que outros podem acatar. Se, abre aspas, ela, fecha aspas, não põe objeções, porque haveremos, abre aspas, nós, fecha aspas, de o fazer, o facto de, abre aspas, ela, fecha aspas, não objetar não quer dizer que, abre aspas, ó, fecha aspas, justifique. Apenas demonstra que também nela há ausência de algo, bom senso ou sentimentos, pois bem, exclamou Elizabeth, como queira, minha tia. Abre aspas, ele, fecha aspas, será um interesseiro e, abre aspas, ela, abre aspas, uma tola, não, Lizzie, abre aspas, não, fecha aspas, é isso que eu quero. Teria maior pena, tu sabe-lo bem, de pôr defeito num jovem que durante tanto tempo viveu no Derbyshire. Oh, se é só isso, tenho uma péssima opinião dos jovens que viveram no Derbyshire, e os seus amigos íntimos que vivem em Hertfordshire não são de melhor cepa. Estou farta de todos eles. Graças a Deus. A partir de amanhã gozarei da companhia de um homem destituído de qualquer qualidade, bom senso ou distinção. Os estúpidos são, no fundo, os únicos que vale a pena conhecer. Toma cuidado, Lizzie, o que acabaste de dizer encerra qualquer coisa de muito parecido com desilusão. Pouco antes do fim da peça que viria por termo a sua conversa, Elizabeth teve a inesperada alegria de um convite para acompanhar os seus tios numa digressão que eles se propunham realizar no verão. Ainda não decidimos até onde iremos, disse a Sr. Gardiner, mas não pomos de parte a ideia de visitar a região dos lagos. Nenhum projeto ofereceria perspectivas mais agradáveis a Elizabeth, e a sua aderência ao convite foi pronta e reconhecida. Minha querida, querida tia, exclamou ela arrebatada, que delícia! Que felicidade! É como se revivesse. Adeus, desilusão e melancolia. Que são os homens comparados com as rochas e as montanhas? Oh! Que horas de êxtase não serão as nossas? E, quando regressarmos, não acontecerá como com os outros viajantes, que não são capazes de dar uma ideia exata de nada. Nós saberemos onde fomos, nós descreveremos o que vimos. Lagos, montanhas e rios não se misturarão às nossas imaginações, e, na nossa tentativa de descrever determinado cenário, não discutiremos quanto à sua situação relativa. Não deixaremos que as, abre aspas, nossas, fecha aspas, primeiras efusões sejam tão insuportáveis como as da maioria dos viajantes. Capítulo 28. Tudo na jornada do dia seguinte oferecia novidade e era objeto de interesse aos olhos de Elizabeth. A sua disposição de espírito era excelente, pois não só o bom aspecto da irmã dissipara todas as preocupações a respeito da sua saúde, como a perspectiva da sua digressão pelo norte era para ela uma fonte de constante regozijo. Quando deixaram a estrada principal para tomar a zinhaga que os conduziria a Oxford, esperaram a todo momento e a cada curva do caminho deparar com o presbitério. A cerca do parque de Rosings limitava a estrada de um lado. Elizabeth sorriu ao recordar-se de tudo o que lhe tinham contado sobre os seus habitantes. Finalmente lobrigaram o presbitério. O jardim descendo em rampa suave até a estrada, a casa que o encimava, a cerca verde, as sebes de loureiro, tudo indicava que estavam chegando. O Sr. Collins e Charlotte apareceram à porta, e a carruagem, no meio de acenos e sorrisos de todos, parou em frente de um pequeno portão, que por um estreito caminho de gravilha dava acesso à casa. No momento seguinte já todos se encontravam apeados, exultantes na alegria de se tornarem a ver. A Sr. Collins recebeu a amiga numa manifestação de genuíno prazer e Elizabeth sentiu-se ainda mais satisfeita com a sua vinda ao ver-se objeto de recepção tão carinhosa. Ela imediatamente notou que os modos do primo não tinham sofrido qualquer modificação com o casamento, continuava a caracterizá-lo aquela sua delicadeza formal, que durante alguns minutos a deteve junto ao portão, a fim de ele ouvir e satisfazer as suas inquirições concernentes a toda a sua família. Foram, em seguida, conduzidos para dentro de casa. O Sr. Collins chamou a atenção para a beleza da entrada, e assim que chegaram à sala ele tornou a dar as boas-vindas e repetiu meticulosamente todas as recomendações da sua esposa para que os visitantes se pusessem à vontade. Elizabeth estava preparada para o ver em toda a sua glória, e não lhe passou despercebido que, ao apontar para a proporção ideal da sala, o seu aspecto e mobília, ele se estava dirigindo particularmente a ela, como que desejando fazer-lhe sentir o que perdera em recusá-lo. Contudo, embora a Elizabeth tudo parecesse belo e confortável, não estava dentro das suas possibilidades satisfazê-lo mostrando qualquer sinal de arrependimento, e, pelo contrário, olhou de relance a amiga com um espanto mal disfarçado, por a ver tão animada junto de companheiro igual. Se acaso o Sr. Collins proferia algo de que sua mulher pudesse naturalmente envergonhar-se, o que de certo não acontecia poucas vezes, Elizabeth involuntariamente olhava para Charlotte. Por uma ou duas vezes, ela pode vê-la corar ligeiramente, mas, em geral e muito sensatamente, Charlotte fingia não ouvir. Após terem permanecido na sala o tempo suficiente para admirarem todos os seus objetos de mobiliário, desde o aparador ao guarda-fogo, e para contarem os pormenores da viagem e tudo o que tinham feito em Londres, o Sr. Collins convidou-os para um pequeno passeio pelo jardim, que era grande e muito bem cuidado, de cujo cultivo ele próprio se encarregava. Trabalhar no jardim era um dos seus prazeres mais respeitáveis, e Elizabeth admirou a seriedade com que Charlotte se pronunciou sobre os aspectos salutares de tal exercício, admitindo encorajar o marido nesse sentido tanto quanto possível. Este, precedendo o grupo por todas as veredas e carreiros e não lhes permitindo sequer um pequeno intervalo para proferir os elogios que ele constantemente parecia clamar, aludia às várias perspectivas com uma minúcia tal que não deixava lugar à beleza. Sabia enumerar os campos em todas as direções para que se voltava e de quantas árvores se compunha a mata mais distante. Mas, de todas as vistas de que o seu jardim, o condado ou o reino inteiro se podiam gabar, nenhuma se comparava ao panorama de Rosings, proporcionado por uma clareira entre as árvores que bordejavam o parque, mesmo defronte de sua casa. Era um belo edifício em estilo moderno, convenientemente situado numa elevação de terreno. Do jardim, o Sr. Collins preparava-se para os conduzir através dos dois prados que também lhe pertenciam, mas as senhoras, que não dispunham dos sapatos adequados para enfrentar os restos de geada, preferiram voltar para trás, e, enquanto Sir William o acompanhava no aludido passeio, Charlotte reconduziu a irmã e a amiga para casa, extremamente satisfeita por ter a oportunidade de a mostrar sem ajuda do marido. A casa era pequena porém bem construída e cômoda, e tudo nela se harmonizava e estava disposto com uma arte saber, que Elizabeth atribuía exclusivamente a Charlotte. Uma vez esquecido o Sr. Collins, poder-se-ia, de facto, gozar de um certo conforto, e, pela animação que transparecia no rosto de Charlotte, Elizabeth concluiu que ela o esquecia frequentes vezes. Já tinham informado de que Lady Catherine ainda ali se encontrava. Durante o jantar referiram de novo o assunto, e o Sr. Collins observou, sim, a menina Elizabeth terá a honra de ver Lady Catherine de Bourgh no próximo domingo na igreja, e é escusado repetir-lhe que ficará encantada com ela. Ela é de uma afabilidade com descendência sem par, e, ou eu me engano muito ou a menina vê-la a dignar-se dirigir-lhes a sua atenção após o serviço. Quase sem hesitação ouso afirmar que ela a incluirá-se bem como a minha irmã Maria em todos os convites que ela se digne fazer-nos durante a vossa estada aqui. A atitude dela para com a minha querida Charlotte é deveras encantadora. Costumamos jantar em Rosings duas vezes.